Só. É 100% morrão. Fazem parte do mesmo ecossistema. É o problema, grego e troiano, traíra e mano, dividem o mesmo chão. Quando duas coisas não se dão e nem se vão, não adianta insistir, implorar, fazer oração. O dom é bom, é lançado de quem quer progresso. É a metade exata entre o poço e o sucesso. Eu te confesso, tem uns lock que ninguém aguenta. Tipo que arde, o clima esquenta, que nem pimenta. É nota zero, ninguém agrada, treve luz. Temos exemplo, Jesus, pregaram na cruz. Dinheiro, felicidade 99%. Tudo se compra, infelizmente o mundo é desse jeito. Eu quero viver, quero vencer, quero lutar, quero sorrir. Pra impedir o bem e o mal, andam por aqui. Cê não se vê aquele olhar humilde e sincero. De 10 tem 8, querendo zoar o seu castelo. Mas tudo bem se tem burrice, tem esperteza. Se tem cadeira, irmão, logicamente tem a mesa. Eu dou a pampa e carrego amor dentro do peito. Os mais chegados tão ligados que é desse jeito. Vontade imensa de encontrar felicidade na terra de traíra e truta, mortal combate. O bem e o mal, escuro, claro, sei que o molhado fazem parte do mesmo ecossistema. É o problema, grego e troiano, traíra e mano, dividem o mesmo chão. O bem e o mal, escuro, claro, sei que o molhado fazem parte do mesmo ecossistema. É o problema, grego e troiano, traíra e mano, dividem o mesmo chão. O chão que semeia o nosso alimento, o mesmo do cannabis, tabaco, vai vem. Corda sufoca aquele que não tem malícia. Polícia, uma das bestas que eu li na Bíblia. Pega você sem motivo, te prende, te bate. A vida é doce no congresso, tipo um chocolate. E late o cão feroz que existe dentro de nós. A voz que faz barulho é moto, motocross. O que seria do branco se não fosse o preto? O que seria do nosso corpo sem o esqueleto? Combinações que às vezes caem que uma beleza. Riqueza relacionado, felicidade, tristeza. Às vezes penso e não encontro solução. Com tanta gente no mundo ainda existe solidão. E a depressão até então espera um par perfeito. Mas de que jeito? Cada cabeça um pensamento. Ideia vai fluir de acordo com a informação. É sem trabalho, é mais moleque de canhão na mão. E passa ibope e óbito, horário nobre. Rico fica mais rico que o pobre, só leve snob. O bem e o mal, escuro, claro, sei que o molhado fazem parte do mesmo ecossistema. É o problema, grego e troiano, trair e mano, dividem o mesmo chão. O bem e o mal, escuro, claro, sei que o molhado fazem parte do mesmo ecossistema. É o problema, grego e troiano, trair e mano, dividem o mesmo chão. Me adapto convivendo em torno de ecossistema, onde o mal e o bem eu vejo em todo canto do planeta. Diversas divergências que ainda irei vivê-las. Alegria, tristeza faz parte, queira ou não queira. Mas se existe fracasso, também há superação. Doce ou salgado na adequada ocasião. Erros, acertos, estão tudo ao mesmo tempo. O mundo é desse jeito, de grandes e pequenos. Tem altos e baixos, o opressor, o oprimido. Pois plantada no jarro, eu vi na rosa o espinho. E a verdade, quando dita, às vezes faz chorar. A mulher que gera a vida também pode tirar. Acertou, será? O bem e o mal, escuro, claro, sei que o molhado fazem parte do mesmo ecossistema. É o problema, grego e troiano, traíra e mano, dividem o mesmo chão. Financeiramente falando, egoístamente falando.